Sempre te esperei, sempre vou te amar assim. Sem o teu amor, não dá pra chegar ao fim. Peço por favor, uma chance pra te conquistar. Você me ganhou com a luz do teu olhar. Sou louca por você, preciso desse amor. Não dá pra esconder, eu te quero aqui. Só quero ser feliz, feliz ao lado teu. Não dá pra esconder que eu te amo. Sempre te esperei, sempre vou te amar assim. Sem o teu amor, não dá pra chegar ao fim. Peço por favor, uma chance pra te conquistar. Você me ganhou com a luz do teu olhar. Sou louca por você, preciso desse amor. Não dá pra esconder, eu te quero aqui. Pra te conquistar, você me ganhou.